4 desce para 3 mil pés, ajusta mais 0, 1 meia, sobre o salto velocidade, 2, 1 0 mais. Vamos para 0 mais, amigo. Vamos para 0 mais, amigo. Vamos para 0 mais, amigo. Vamos para 0 mais, amigo. Vamos para 0 mais, amigo. Vamos para 0 mais, amigo. Vamos para 0 mais, amigo. Vamos para direita para o 160, linha magnética 080. Azul 4207, redução de velocidade para 200 mais, desça para 4000 pés, ajusta mais 016. Zona 739, desça para 2.500 pés, autorizada a final das imagens, vai ser de tráfego na sua posição de 12 horas da 9 mil. navegação na Pro 8 Gema, descendo para 3.000 pés, ajuste na 0.6. Azul 4207, operação para seu instrumento, curva direita, Pro 230, limite magnética 1.0053. Patrulha 98, redução de velocidade para 2009, deixa para o nível 050. Bomba 094, complexo sinal de cima torre, M1895. Azul 4207, redução de velocidade 1909. M98, decoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limite magnética 0903. Alfa Fox, prossiga na descida para 2.000. Ele é 739, complexo de maior rinagem, está na torre, 4207, curva esquerda, proa 2.0, aguarde o que você para o localizador. A flama reparte no localizador, ao capitão. Alfa Fox, pode manter a presença de velocidade da próxima espécie. Azul 4207, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste na 0.6. Azul 3198, descida para 3.000 pés, ajuste na 0.6. A 3198, tem condições de reduzir mais a velocidade? Tá certo? Comandante 4198, redução para 1709. Localização da Rádio Zero, local de Rádio Zero. Alcance 4, completo sinal, chame a torre, 1089. Azul 4207 para o localizador, torre da 120, reporte estabilidade. Programa mais dois, conforme será ultrapassar o custo do localizador, aguarde para voar o Serra Vita 366. Azul 4207, tente, completo o sinal, está na torre, 1895. O número é 21, vai incluir contato rabático da para o nível 360, saída bloco de NOS. 360, bloco 9, beleza. Autorizado, voo número 8, completo final assinado, Sena Torre, 1895. 1895, 14, obrigado, até bom. Zero, call repeat, 1-5-5-5, enable 1-2-8-5. 1-2-5-5, enable 648. Voo no 648, passa 1500 pés. Tipo 648, contato radar 350, pelo Puka. 350, Puka, 648. Agora contato radar, aí eu já tenho 58 milímetros de Salvador, eu estou com a referência visual, já existe o Salvador no 016, a reposta direção nos corredores visuais. Bono 621, Recife 151, nota 13385, Bono 621. Bono 648, Recife 245, retornado 12855. 245, Bono 648. 864, a sua identificação autorizada a chegada Mário do Capão 0620. Siga. Confirmar o lado para fora mesmo? Afirmativo. Só a gente está solicitação, não tinha chegado, aguarde a transação trágica 366. Seja forte. Afirmativo, não tinha chegado, aguarde a 366. Da presente, autorizado direto de tráfico 366. Roma 864, desça para 2.500, Jorge Chama 015, reporta estabilizado. Completa final, tem 1895. 1895, graças. Salvador, bom dia, Gol 1864, sinal baixar pra volta. 864, pouso autorizado, cabeceira 10, atenta cabeceira deslocada 380 metros, vento no 30 graus, 89. 1864, pouso autorizado. Azul 4207, pronto, cópia. Autorizando Guarulhos 320, upper Zulu 10, decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva, controle 1198, acena 5521. Acena a identificação, autorizado chegada ao mar e desça ao 050, voando rápida presente. Para ingresso no circuito, torre 1895. 1895, boa tarde. Autorizada Afirmativo, 50. Autorizado ingresso e decolagem a partir da área deslocada a 380 metros, dentro dos 50 graus, 8 nós. Você pode viajar? Liga aqui, via Charlie. Mantenha o ponto de espera, Oscar Fox Fox. Liga o Juliette Serra e fala se está visual com um novo pedágio. Pedágio próximo mês de março. A gente tem uma outra referência visual nesse setor. Ponto autorizado, capiteirão no 7, vento no 40 graus, 7 nós. O 45, após o pouso? Pode ser. Nomeia 255, autorizada para o ETAP. Direto para o ETAP, Nomeia 255. Motor Salvador, com o Nomeia 601, que é a preparação para a sua frente. 300, acelerando a identificação, autorizada a chegada a Mário, desce até o 070. Uma mão no 62 já tem inscrição para 3.000 pés, ajuste 1.015. Pela 6285, tem restrição para 4.000 pés, ajuste 1.015. Pela 6285, 4.000, comecei, ok? Confirmo. 4.000, comecei, ok? Puxa, Lé 6200, desça para 050. Controle com 1094, olha. 1094, contato radar, vai para 370, saída MOMO. 370, 1094. 1094, após 2000 pés, curva à esquerda com o MOMO. 2000 pés, direto MOMO, 1094. 2015, disponibilizando essa porta localizador. Para 2-0, Canal 6255, despertando instrução para 3.000 pés de ajuste, 1-0 no 5. Canal 6255. Azul 4082, aciona a identificação autorizada a chegada ao mar. Deixe manter o nível 0620, redução para 2509, vai seguir com o número 4 na aproximação. Canal 6200 até 4.000 pés, ajuste 1-0 no 5. Afirmativo, reduzindo para 2.500 mais. O Chalé 6200, redução para 2509, segue com o número 3 na pessoa. Acione o transponder 5527. 4-4-4, suba para o nível 2-1-0 via Puca, aguarde para o outro. Afirmativo, subindo via Puca para o 2-1-0, 4-4-4. Posta Fox Fox, contato radar, na decorrer. Fox. Eu 1-0-9-4, chame o centro Recife 1-2-5-4-5, alternada 255, desça para 2.000 pés, autorizado ali essa coisa, pista na zero, resposta compilada. Afirma, Glaze inoperante.

4082, reduza essa velocidade para 190.